a minha ansiedade. Eu não quero impedir a ação do teu espírito. Aquieta meus impulsos, da minha grande virtude de esperar o teu agir. Quero me submeter à tua vontade. Pai, sonda o meu coração. Eu não quero mais tentar apressar minha vitória com as minhas próprias mãos, nem por meu entendimento. Eu preciso confiar, aprender a esperar o teu tempo. Eu me submeto ao teu querer, a resposta vem da oração. Minha vitória tem data marcada, é o tempo de Deus, a vontade de Deus. Eu me submeto ao teu querer, a resposta vem da oração. Minha vitória tem data. Apressar minha vitória com as minhas próprias mãos, nem por meu entendimento. Eu preciso confiar, aprender a esperar o teu tempo. Eu me submeto ao teu querer, a resposta vem da oração. Minha vitória tem data marcada, é o tempo de Deus, a vontade. Vem da oração, minha vitória tem data marcada. É o tempo de Deus, a vontade de Deus. Submisso ao tempo de Deus, submisso à vontade de Deus. Abro mão de mim diante do altar, minha ansiedade vou renunciar. Submisso ao tempo de Deus, submisso à vontade de Deus. Prefiro confiar, me submeter. A vontade de Deus, abro mão de mim diante do altar. Minha ansiedade vou renunciar. Submisso ao tempo de Deus.